Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora na Rádio Antena Web mais uma edição do programa Edição. A primeira edição do ano, e já há muito tempo. Edição para 7 de janeiro de 2013, edição que hoje abre com dois destaques interessantíssimos. Os temas que tenho então para vos trazer são novidades que chegaram precisamente hoje à Rádio Antena Web. Vamos começar com a música nova da cantora Índia Malhoa, ela que nos aparece nesta edição com um género totalmente diferente daquele com que nos presenteou no disco que ela lançou para o mundo da música. Índia Malhoa, que nos traz então este seu fantástico Lollipop. Vamos ver porque é que eu digo fantástico. Digo fantástico por um motivo simples, porque, para mim, é um tema que se adequa bastante bem à adolescência da jovem da família Malhoa, e também é um tema que acaba por ficar no ouvido. Ele tem uma alusão aos animais, nomeadamente aos cães, mas ao mesmo tempo uma visão muito... É uma visão interessante. De facto, este tema, sem dúvida, promete. Índia Malhoa com Lollipop. Para ouvir também a música nova de Ricardo e Henrique, a dupla que nos traz o tema para Pam Pam. Vamos ouvir então nesta edição do nosso programa, não sem antes trazermos também a música de Jorge Guerreiro. É uma versão de uma música que já é bem conhecida todos nós, Bará Bará Berebe. Jorge Guerreiro, que estará brevemente à conversa connosco, numa edição que já devia ter ido para o ar, é um facto, desde 21 de dezembro, mas só irá nesta sexta-feira, dia 12 de janeiro. Pois é, a vida, aliás, dia 11, peço desculpa, a vida mesmo assim é feita destes imprevistos, mas cá estamos e com a máxima força, como sempre. Vamos ficar então com Índia Malhoa, primeira, com Lollipop, depois Ricardo e Henrique com este Parampampam, também a música Barabarabarabaré, a versão de Jorge Guerreiro. São as três primeiras da edição de hoje do nosso Edição. Passei o meu dó, porque ele é doce, ele é nice, ele é açúcar na minha lá.

Ora, Jorge Guerreiro, Ricardo Henrique e Índia Malhoa não são os únicos nomes a terem músicas novas nesta, para apresentarmos, aliás, nesta edição do nosso programa Edição. A Rádio Interior também tem recebido, também já recebeu, também vamos aqui falar sobre isso, músicas novas de Alexandre Faria e também do cantor Miquel Guerreiro. Um tema que é um facto que vai dando polémica, mas nós aqui vamos também trazer este tema e atenção, porque até se confirmar não vamos tomar aqui decisões precipitadas. Eu tenho ouvido aí por falar que de facto o tema é plagiado, as evidências são muitas, até na própria videoclipe, mas há que esperar por, pelo menos da nossa parte, há que esperar por mais notas sobre este tema. De todas formas, é um cantor que continuamos a apoiar e por um motivo simples, mesmo que este tema se venha a confirmar um plágio, como é lógico, lamenta-se se tal se verificar, até prova em contrário não é, e nós não temos essa indicação, portanto vamos continuar a ter em conta de que poderá quanto muito ser uma versão, porque o tema de Luciana Pereira existe e isso é inegável, mas a verdade é que a música poderá muito bem ser uma versão. Vamos esperar por mais informações. Para já só vos digo isto, é um cantor que continuamos a apoiar pela sua qualidade interpretativa e também porque contamos com ele, contamos portanto com notícias, com temas, aliás, é precisamente por isso que hoje temos o prazer de poder apresentar este tema, Porque Ainda Te Amo. Um tema então que faz parte da discografia, digamos assim, deste artista português, Miquel Guerreiro, que nos vai então trazer este Porque Ainda Te Amo. Quanto a Alexandre Faria, vamos também ouvir aqui mais um tema. Estou a falar naturalmente do tema Emigrar para Vencer, um tema que irá ser lançado brevemente no disco de Alexandre Faria. Estas são as próximas duas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso programa Edição. Eu sou mais um português que um dia foi a chorar, com a esperança de um dia regressar. Deixei minha terra à procura de algo melhor, deixei a minha gente a quem eu tinha muito amor. Deixei meus irmãos a chorar a minha partida, deixei o meu pai e também minha mãe querida. Deixei o meu quarto e tantas recordações, deixei a minha amada e muitas outras paixões. Agora peço a Deus para um dia regressar à minha linda terra, minha querida mãe beijar. Eu sou mais um português que um dia teve de emigrar, fui para terras distantes trabalhar. Eu sou mais um português que um dia foi a chorar, com a esperança de um dia regressar. Eu sou mais um português que um dia Eu sou mais um português que um dia foi a chorar, com a esperança de um dia regressar. Eu sou mais um português que um dia teve de emigrar, fui para terras distantes trabalhar. Eu sou mais um português que um dia foi a chorar, com a esperança de um dia regressar. Segue igual sem ti, que não sinto a tua falta e que por fim até já te esqueci. Dizer que não me mata ver-te já com outro, dizer que a tua ausência não me deixa louco. Seria mentir a mim mesmo querer me enganar. Sinto-me perdido. Regressa para junto de mim, porque eu peço perdão. Porque ainda te amo. Estou desesperado. Como é que eu faço para esquecer-me de ti? Agora os Minhotos Marotos também nos trazem uma música, trazem-nos O Teu Segredo, é como se chama a música que vamos ouvir então, dos nossos amigos Minhotos Marotos. É um nome que não devemos esquecer, que devemos manter em conta, e temos então o prazer de trazer aqui ao estimado auditório esta mesma música. Ora, para além desta música, vamos ter uma outra do cantor Rui Tato. É um registro diferente, mas que ainda assim vale. Aliás, peço desculpa. Do cantor Rui Bandeira. É um registro diferente, mas que ainda assim vale a pena ouvir. Um tema que temos vindo a apresentar, aliás, e que hoje vamos voltar a conhecer ainda com mais força, que é o tema que dá pelo nome do Amor Chegou. A música faz parte do álbum com o mesmo nome, o cantor Rui Bandeira, que é um dos nomes que nós aqui acompanhamos e que apoiamos incondicionalmente. por lembrar então que tivemos aliás o prazer de conversar recentemente, muito vista que irá para o ar também na Antena Web brevemente, devia ter ido para o ar no dia 28 de dezembro, assim não aconteceu, mas de todas formas vamos levá-la ao ar tão rapidamente quanto possível. Vamos ficar então com música de Rui Bandeira, tal como disse. Eu disse o amor chegou, peço imensa desculpa, não era bem o amor que eu queria dizer, era assim, chegou a hora. Mas sim, é verdade, o nome do álbum tem precisamente o nome do álbum é precisamente o mesmo que o da faixa título que agora vamos escutar. Ou melhor, agora não, daqui a um bocadinho, porque antes temos Minhotos Marotos com O Teu Segredo. São as próximas duas que vamos ouvir nesta edição, uma edição que está aí para lá nesta segunda-feira, dia 7 de janeiro de 2013. Vamos à música então. Maior que o meu. a mulher de quem eu gosto, e é contigo que eu quero viver. Vamos esquecer os maus momentos, vamos aprender a perdoar. Não duvido dos teus sentimentos, sei que não deixaste de me amar. Chegou a hora de deixarmos de falar só do passado. Estamos juntos porque ainda nos amamos e podemos ser felizes toda a vida. Chegou a hora de dizermos que está tudo perdoado. Estamos juntos porque ainda acreditamos que a felicidade está no nosso amor. Não vou dar valor ao que é passado. Fizeste, eu já esqueci. Eu ainda estou apaixonado. Todo o meu amor é só para ti. Vamos esquecer os maus momentos, vamos aprender a perdoar. Não duvido dos teus sentimentos, sei que não deixaste de amar. Chegou a hora de deixarmos de falar só do passado. Estamos juntos porque ainda nos amamos e podemos ser felizes toda a vida. Chegou a hora de dizermos que está tudo perdoado. Estamos juntos porque ainda acreditamos. A felicidade está no nosso amor. Chegou a hora de deixarmos de falar só do passado. Estamos juntos porque ainda nos amamos. Juntos porque ainda acreditamos que a felicidade está no nosso amor. E aqui estamos nós, outra vez, agora para o nosso álbum da semana. Depois apresentamos aqui estas novidades. Vamos ainda apresentar mais outras duas, mas antes tenho para vocês então o álbum da semana. O álbum, ou o destaque que eu hoje trago, eu sei que já tem algum tempo, mas a verdade é que devido aos problemas que os ouvintes foram conhecendo, não tivemos aqui a oportunidade de trazer, então, portanto, enfim, um programa onde falássemos do disco mais cedo. A verdade é que o disco já saiu em novembro e tem, portanto, tido repercussões, repercussões interessantes. O álbum do qual eu lhe falo hoje chama-se nem mais nem menos do que Carolinos Landes. E não me refiro apenas à artista, mas também ao CD. Carolinos Landes lançou o seu disco em novembro. E desde então temos vindo a ser surpreendidos com temas que realmente valem a pena. O disco, como disse então, já saiu, já está à venda, já está a ter aliás números de vendas interessantes. E a Carolina Landes tem também temas interessantes que hoje vamos aqui passar a ouvir. Como é lógico, um que já vem sendo um bocadinho até clichê, digamos assim, mas é inevitável, estou a falar de Não É Verdade, a música portuguesa que ficou mais tempo em primeiro lugar, aliás, Sim, eu ia dizer que até que tinha sido a primeira a chegar a primeiro lugar, mas não. No tempo do Canal 2, aquela que chegou a primeiro lugar até foi mais a música do Leandro, Desesperado Sem Ti. Mas depois disso, foi mesmo só a música da, portanto, da Carolina Deslandes. Este seu não é verdade. E ela foi aquela que ficou um ex sempre em primeiro lugar. Aliás, foi a primeira grande líder do top do Hit List Best Portugal na Antena Best. Ela ficou 6 semanas consecutivas nesta contagem em primeiro lugar. Carolina Deslandes, que aliás voltou ao primeiro lugar depois de ter saído para dar lugar à Áurea com Scratch My Back. Bom, mas feito parênteses, não é verdade, é a música que vamos ouvir já de seguida. Vamos também ficar com Maus Hábitos, um tema que também está a ser bastante, bastante sucesso, da cantora ex-Ídolos, ela que ficou no terceiro lugar do certame, do concurso, enfim, podemos chamar assim. E vamos juntar a este também um tema que chegou até nós esta semana. Também já foi publicado há algum tempo, é um facto, mas ainda assim, pronto, só o tivemos aqui hoje. Aliás, só tivemos aqui esta semana. O tema chama-se, nem mais nem menos, que Amor de Cinema. É uma música de veras interessante e é um tema, mais um, para juntar aos restantes que o disco contém, com letras de facto fantásticas. Nós estamos à espera de uma coisa que é algo comercial, algo demasiado fácil de entender, e de repente Carolina Deslandes aparece-nos com as interpretações e com letras que fogem àquilo que nós estamos à espera. É isso que faz deste disco de estreia de Carolina Deslandes, um álbum homónimo, ou seja, com o mesmo nome, faz deste álbum um álbum de veras interessante. Vamos ouvir então Carolina Deslandes com três temas do álbum de estreia Carolina Deslandes. É este o álbum de destaque da semana. Vamos ouvir os temas Não É Verdade, Maus Hábitos e também Amor de Cinema. Vamos à música. Da próxima vez que eu voltar a cair, se me vires a insistir, não olhes para trás. Não vou estar em mim se te quiser mais uma vez, mesmo que diga que é de vez, vou estar a mentir. E se eu disser que foi tudo confusão, não falo com o coração, não falo com o coração. E se eu Não é. Se não entender. Carolina dos Landes com este amor de cinema. Antes maus hábitos e antes ainda não é verdade. Pois é, pois é. E assim chegamos ao final desta edição do nosso programa. Não sem antes vos deixar mais duas músicas. A música de Marina, uma cantora portuguesa a residir em França, e uma outra de Teófilo Grange, um cantor que sim passou aqui pela Rádio Antena Web. Tivemos o prazer de conversar com ele e no dia 7 de dezembro foi para o ar então esta entrevista com o cantor Teófilo Grange. Ele vai-nos trazer um tema que dá pelo nome de A Parte Que Te Falta. É um tema de facto lindíssimo este que vamos aqui ouvir então do cantor Teófilo Grange. Vamos fechar com Marina e o tema que dá pelo nome de Vem Amor, uma música mais mexida, com um ritmo muito latino, não é? E muito dançável. E é com estas duas músicas que fechamos a edição de hoje do nosso Edição aqui na Rádio Antena Web. Quero enviar ao auditório um grande abraço e agradecer sinceramente pela vossa companhia. Já sabem então que vamos estar de volta precisamente na próxima semana, na próxima segunda-feira, para mais uma edição da Edição aqui na Antena Web. Fique bem ouvinte, tenha uma boa noite e até à próxima semana. Deixa-me ser a parte que te falta, a voz que mora em ti adormecida, a sede que te queima e sobressalta, a parte que há em mim, a tua vida. Deixa-me ser as letras do teu nome, a luz que se desprende dos teus dedos. Deixa-me ser o pão da tua fome, os olhos e a memória dos teus medos. Deixa-me ser, amor, essa alegria dos versos que me dá a tua voz, as letras e os sinais da fantasia. Deixa-me ser a poesia a romper água e luz dentro de nós. Deixa-me ser, amor, a tua casa, a nascente mais pura e a mais louca, o fogo que te aquece e que te abraça. Deixa-me ser a língua em tua boca. Deixa-me ser o ombro da saudade, onde o teu corpo se rende já cansado. Deixa-me ser a tua claridade nos versos de um poema inacabado. Deixa-me ser, amor, essa alegria dos versos que me dá a tua voz, as letras e os sinais da fantasia. Deixa-me ser a poesia a romper água e luz dentro de nós. Deixa-me ser, amor, essa alegria